Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém. Eu quero falar com os irmãos sobre coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração nesses últimos tempos. Da diferença, do confronto que existe entre avivamento, que hoje a gente fala tanto, que é uma palavra tão usada, e a ortodoxia morta, que é você ter a palavra verdadeira, ter a doutrina verdadeira, mas ela está morta. E a gente vê isso nos nossos dias de hoje, que não é muito contraditório. Às vezes a gente não consegue mesmo, a gente faz exatamente como aquilo que o Francisco estava lendo no versículo para a gente lê a palavra, e aquele que lê e não pratica, aquele que recebe, ouve a palavra do Senhor e não pratica. Ele é como o homem que olha no espelho e, se virando, ele esquece daquilo que ele viu. E eu, esses dias, tenho meditado a respeito da vida de Paulo. Paulo era um homem tão religioso que conhecia a palavra, ele conhecia a Torá, ele sabia dos detalhes daquilo. Ele era fariseu da linhagem de fariseus. Conhecia muito mais que qualquer um de nós aqui. E ele estava ali fazendo aquele trabalho que ele achava que ele estava fazendo para Deus. Fazendo a caça dele, né? Como nós até vemos hoje em dia algumas pessoas que estão caçando uns aos outros, achando que estão fazendo isso em nome de Deus. E ele estava fazendo isso plenamente convicto de que era o certo a fazer. Até o dia que ele se encontrou com alguém no meio do caminho. Né? E um encontro com a palavra viva diante dele foi suficiente para derrubar ele do cavalo, para derrubar as convicções dele, para jogar tudo por terra. Porque ele estava diante de algo que era vivo, não de algo que era escrito somente. E ele foi um homem que entendeu a graça de uma forma tão... aquilo ficou tão arraigado nele que até hoje nós estamos ainda ralando para entender a graça, igual Paulo entendeu. Né? E outra pessoa que nós vemos é John Wesley, né, que já era um homem convicto, envolvido na obra de Deus, já mais, né, não tão no nosso tempo assim, mas já fora da era bíblica. Um homem tão convicto de que estava fazendo a vontade de Deus, um homem que estava viajando pelo mundo, levando a palavra, envolvido em sermões, envolvido em viagens, em tantas coisas. E ele mesmo classifica a conversão dele quando ele estava com os moráveis, quando ele entrou num auditório e viu irmãos leigos lendo Lutero. E ele fala que é conversão porque é mudança, mudança de caminho, mudança de mente, e tudo isso é conversão. Eu experimentei conversão depois de muitos anos depois de estar dentro da igreja. E esses dias eu tenho me questionado, eu estava conversando com um amigo, Bruno, e falando com ele como às vezes eu tenho a impressão de que falta alguma coisa no nosso encontro, que teve alguma coisa naquele encontro que Paulo teve, no encontro que os discípulos tiveram, que talvez eu não tenha encontrado ainda, que talvez algumas pessoas que eu conheço ainda não tenham encontrado, porque aquilo mudou, aquilo invadiu Paulo de um jeito tão intenso, aquilo invadiu aquelas pessoas de uma forma tão intensa que foi automática a ousadia, a intrepidez, o desejo de tirar as pessoas do inferno, o desejo de pregar esse evangelho, o desejo de fazer algo em retribuição ao Senhor. Foi tão imediato e foi tão fervoroso que às vezes eu acho que de repente pode ter faltado. Assim, Wesley fala, quando ele, né, ele tava, tem aquela história famosa que ele estava no barco ali com os moráveis, e os moráveis estão adorando ao Senhor durante a tempestade, e ele estava com medo, e ele olhou para eles e perguntou: tem alguma coisa de errado comigo, tem algum problema comigo? E nesses dias eu tenho olhado para a palavra de Deus e eu tenho me perguntado: tem algum problema comigo? Está faltando alguma coisa? Por mais que eu ame ao Senhor, tem alguma coisa que está faltando, porque eu ainda não tenho essa intrepidez, essa ousadia, essa gana de jogar a sua vida ali de um jeito como se não te restasse mais nada, absolutamente nada. E foi meditando nessas coisas que eu anotei algumas coisas para nós conversarmos. Para mim, o primeiro passo que a gente tem para deixar de viver a palavra morta, uma ortodoxia sem vida dentro da gente, sem gerar vida para outras pessoas, é entender a graça de Deus. Foi assim com o Paulo, foi assim com o Wesley, e eu acho que não é diferente com a gente. Primeira coisa que nós precisamos é entender aquilo que estava escrito aqui. entender quão grande salvação que nós recebemos. O nosso Deus desceu e veio nos salvar. Que outro Deus fez isso? Nenhum. O primeiro passo para nós vivermos um avivamento verdadeiro é nós entendermos a graça de Deus, o tamanho da salvação que nós recebemos. Nós tivemos a gratidão pela salvação, pela obra de redenção que o Senhor operou, por aquilo que Ele fez por nós na cruz. Esse é o primeiro passo. Amém? Depois disso, nós precisamos estar juntos, em unidade, com o mesmo propósito, esperando as mesmas coisas, né? E terceiro, é que assim como no dia da velha aliança, nós não venhamos permitir que o fogo se apague no altar. Nós venhamos estar em oração e comunicação contínua com essa pessoa do Espírito Santo. Amém? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Vamos ler juntos quando está falando aqui da vinda, né, da descida do Espírito Santo. Aqui nessa parte de Atos, Jesus tinha sido assunto aos céus, os discípulos tinham visto, tinham recebido uma orientação de Jesus de ir para Jerusalém e ficar lá até que do alto eles fossem revestidos de poder. E eles foram para lá, se reuniram lá, subiram ali para aquele segundo andar, ficaram lá reunidos. Ali eles tomaram, né, tinham que decidir quem iria ficar no lugar de Judas, então eles oraram e lançaram sortes, né, pela última vez, graças a Deus, e decidiram ali, ficaram ali reunidos, orando, buscando, esperando a mesma coisa. Eles estavam todos ali, reunidos, igual nós estamos aqui hoje, todos reunidos, esperando a mesma coisa. Esperando que do alto eles fossem revestidos de poder. Amém? E no capítulo 2, no começo, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era o dia que originalmente se comemorava a festa da colheita, dos primeiros frutos, eles ainda estavam ali reunidos, no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas ali línguas repartidas, né, como que de fogo, e aí vai narrando que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E o texto vai discorrendo aqui falando que as pessoas, foram acontecendo sinais e maravilhas ali naquele lugar, os estrangeiros que estavam ali, eles começaram a ouvir a palavra como se fosse na língua deles. Sinais e maravilhas do Senhor começaram a acontecer ali quando o Espírito Santo veio sobre eles. E você vai lendo e vai vendo as coisas que Deus vai fazendo. E lá na frente, Pedro se levanta e ele prega. E quando ele prega, cerca de 3 mil pessoas decidem por seguir Jesus. E aí lá no versículo 42, fala que eles foram batizados. E aí, depois que eles foram batizados, lê comigo lá no 42, o que aconteceu? Depois que eles foram batizados, quase 3 mil almas, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todas as almas havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eles estavam vivendo isso aqui na igreja pequena? Não. Eles estavam vendo isso aqui com mais de 3 mil pessoas, porque se todo dia tinha gente sendo acrescentada, já era bem mais de 3 mil pessoas. Ainda tinha as mulheres, crianças, tudo que não eram contadas. E às vezes a gente pensa assim, nossa, a igreja crescer vai mudar, vai ficar um climinha ruim, o pessoal já não se conhece mais. Eles estavam vivendo isso com mais de 3 mil pessoas. E às vezes a gente não consegue viver isso dentro da casa da gente. Às vezes a gente não consegue viver isso na célula da gente. Não está faltando alguma coisa? Esses irmãos conseguiam viver desse jeito, repartindo pão, cuidando uns dos outros, com mais de 3 mil pessoas, sem internet, sem Facebook, sem telefone, unidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito de ler sobre a história da igreja. Consequentemente, a gente lê a história dos moráveis. E aqueles irmãos viviam isso, em cerca de 1720, 1722, por aí. Sabe como que isso começou? Um homem, que era um conde, muito rico, conde de Zinzendorf, ele passou diante de um quadro. Ele era um rico, um homem cristão, e ele passou diante de um quadro que tinha Jesus. E debaixo do quadro estava escrito assim: eu fiz isso por você, o que você fez por mim? Aquele dia, ele ficou tão impactado que ele escreveu uma frase que ele falou assim: por longo tempo, eu tenho amado a ele, mas eu verdadeiramente nunca fiz nada por ele. E a partir de hoje, eu decido fazer o que quer que ele me conduza a fazer. Sabe o que foi que Deus conduziu ele a fazer? Ele era rico, ele tinha posses, ele tinha terras. E aí, em 1722, apareceram 300 pessoas na porta dele. Ele abriu a propriedade dele, ele recebeu essas pessoas, ele cuidou dessas pessoas, acolheu, e eles montaram ali uma comunidade, que foi a comunidade dos Moráveis. Eram 300 pessoas, e os relatos falam que eles eram richosos, eles eram seguidores de Hus, de Calvino, de Lutero. Então, o povo discute muito, né? Aquele negócio de eu sou calvinista, eu sou luterano, eu sou não sei o quê. Então, eram pessoas richosas, de outra... Eles estavam vindo da Morávia, eles eram de outra cultura. Eles eram pessoas que estavam fugindo. Então, já estavam com os ânimos alterados. Não eram pessoas fáceis. Viver em família já não é fácil. É, sempre tem alguém na família que dá trabalho, sempre tem alguém. Mas de 300 pessoas que você não conhece, ele abriu as portas dele, ele recebeu esses irmãos e ele cuidou deles. E eles montaram ali uma comunidade onde eles começaram a cuidar uns dos outros dentro daquela comunidade. E eu vou ler para vocês um relatozinho que fala deles, só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que estava acontecendo ali. Quando um homem de Deus, quando uma pessoa de Deus abre seu coração e se dispõe, só se dispõe com sinceridade a responder, a fazer alguma coisa que seja uma resposta ao Senhor pelo que ele fez, o que que acontece? Tem alguns relatos que falam assim: no dia 5 de agosto de 1727, alguns desses irmãos passaram a noite toda em oração. A oração os levou a elaborar uma aliança fraternal a fim de procurar enfatizar os pontos que eles concordassem e não salientar as suas diferenças. No diário desses irmãos está escrito assim: nesse dia, o conde Zinzendorf, que os recebeu, fez uma aliança com o Senhor. Os irmãos prometeram, um por um, que seriam verdadeiros seguidores do Salvador, que vontade própria, amor próprio, desobediência, eles se despediriam de tudo isso. Procurariam ser pobres de espírito, ninguém deveria buscar seu próprio interesse, cada um se entregaria para ser ensinado pelo Espírito Santo, pela operação poderosa da graça de Deus. Todos foram, não somente convencidos a fazer isso, mas arrastados e dominados por causa da presença de Deus que havia naquele lugar. Isso é o diário deles. Depois de adotarem os estatutos e todos terem se comprometido a uma vida de obediência e amor, o espírito de comunhão e oração foi grandemente fortalecido. Desentendimentos, preconceitos, alienações secretas foram confessadas e postas de lado. A oração muitas vezes tinha tanto poder que aqueles que haviam apenas confessado sua disposição ou aderido de boca para fora eram convencidos do pecado e compelidos interiormente a mudar de vida ou a ir embora. No domingo 13 de agosto de 1727, mais ou menos ao meio-dia, numa reunião que celebrava a ceia do Senhor, o poder e a bênção de Deus vieram de uma forma tão poderosa sobre esse grupo inteiro que tanto o pastor como o povo caíram juntos no pó diante de Deus. E nesse estado de mente, continuaram até meia-noite, tomados em oração e cântico, choro e súplicas. Suas controvérsias e rixas foram silenciadas. Suas paixões e orgulho foram crucificados, enquanto fitavam atentamente as agonias do seu Deus expirante. Foi desse dia que eles ficaram ali 12 horas com a boca no pó, caídos diante de Deus, que surgiu aquela famosa reunião de oração que durou 100 anos. A presença de Deus foi tão grande naquele lugar que as crianças eram tomadas. E tem relatos lindos deles, que eles ouviam das orações das crianças. Depois desse dia, eles começaram a se revezar 24 horas em oração todos os dias, e mais pessoas foram agregando a isso. No final das contas, eram tantas pessoas que estavam se revezando oração 24 horas. E isso durou 100 anos. Foi dessa reunião de oração que começaram a enviar os morávios, porque isso gerou neles um desejo de evangelização. E aí começaram a enviar os moravos, né, para campos e campos do mundo. Foi a época que eles enviaram mais missionários para o mundo todo do que qualquer igreja, do que todas as igrejas juntas da época. Quando a gente ouve a história dos jovens moravianos que entraram no barco e se despediram das suas famílias e disseram que eles estavam fazendo aquilo, eles foram entregues como escravos, eles se entregaram como escravos para poder pregar para um grupo de escravos que não podia sair da fazenda. E eles se despedem da família, com a família perguntando por que eles estavam fazendo aquilo, e eles dizem que eles estavam fazendo para que o cordeiro recebesse a recompensa de seu sofrimento. Quando a gente vê isso, a gente não olha tudo que teve por trás. Foram 100 anos de reunião de oração. Pessoas que estavam cuidando umas das outras, partindo pão, unânimes no mesmo propósito, que aceitaram vir diante de Deus e fazer um voto de deixar o seu orgulho, de deixar suas vontades próprias, de entregar sua vida em favor disso, em favor do reino, como recompensa. Eu falo que a história desse avivamento, ela começou e ela terminou com o mesmo fundamento, gratidão verdadeira e um desejo de recompensar o Senhor pelo sacrifício que Ele fez, de recompensar o Cordeiro pelo grande sacrifício que Ele fez. Avivamento, ele acontece quando a gente resolve crucificar a nossa vontade própria, quando a gente resolve crucificar o nosso orgulho, quando nós estamos unidos em torno do mesmo propósito. Só quando a gente resolver se derramar, fazer esse mesmo voto que esses irmãos fizeram, quando nós resolvemos colocar diante do Senhor as nossas vontades próprias crucificadas, as nossas rixas de lado, o nosso orgulho de lado, fazendo um voto de viver uma vida de oração e amor e obediência e de cuidado uns com os outros, o Espírito Santo de Deus, ele vai vir e ele vai mudar a nossa história. E quando o avivamento vier, ele não vai vir somente com aquilo que a gente tanto ama, que são sinais e maravilhas e sobrenatural, que realmente não deve ser uma surpresa para a gente, porque o cristão que não tem fome por sobrenatural tem alguma coisa errada com ele. Quando o avivamento vem, ele traz o sobrenatural, ele traz a presença de Deus, ele traz os sinais, ele traz as maravilhas, as curas, tudo aquilo que nós vemos que faz parte do sobrenatural de Deus. Mas ele também traz o partir do pão, ele traz a comunhão, ele traz me preocupar uns com os outros, ele me traz o desejo de evangelizar e tirar as pessoas do inferno. Ele não vem sozinho, porque se não gera fruto, não é festa da colheita. Se eu não entrego aquilo que não gera fruto, não vem do Espírito Santo, porque a Trindade, ela é frutífera, porque nós estamos aqui, nós somos fruto do amor da Trindade. Amém? O que eu queria dizer para vocês é isso. O avivamento, ele é uma pessoa. Por que que quando há avivamento há isso tudo? Porque quando uma pessoa que está ali está te ensinando sobre aquilo que está no coração de Deus. O avivamento, ele é o Espírito Santo. O avivamento é uma pessoa. E nós estamos aqui reunidos esperando que venha essa pessoa. Assim como aqueles irmãos estavam, assim como os moráveis também estavam. E eu acredito, se foi possível com esses irmãos, com mais de 3 mil pessoas, se foi possível com os moráveis, com cerca de 300, é possível para nós também. Eu acredito nisso. O meu sonho é ver essa igreja na minha geração. Eu não quero passar o tempo e olhar para trás e falar: ah, que dias lindos que foram, que esse povo viveu e eu não participei. O meu sonho é ver isso se cumprindo na nossa geração. O meu sonho é ver isso se cumprindo aqui, entre nós, cuidando uns dos outros, vendo sinais e maravilhas, nós saindo porque o nosso desejo de entregar a nossa vida como recompensa por aquilo que o Senhor fez por nós é maior do que qualquer rixa, diferença, minhas preocupações diárias e mundanas. E que eu queria hoje convidar vocês para nós realmente virmos para o altar do Senhor, fazer o mesmo voto que esses irmãos fizeram. Porque eu preciso disso. Eu quero viver essa igreja. Assim como os irmãos viveram nos dias da igreja primitiva. Era para nós estarmos vivendo muito mais. Mas a gente ainda não conseguiu viver nem o que eles viveram. Então, para fazer muito mais ainda fica difícil. Mas a gente vai conseguir, o dia que a gente tiver a mesma disposição que eles tiveram, de fazermos um voto de sermos verdadeiros seguidores do Salvador, de abandonar a vontade própria, amor próprio, desobediência, de nos despedir disso tudo, de procurar ser pobre de espírito, de não buscar seu próprio interesse, de cada um se entregar para ser ensinado diretamente pelo Espírito Santo. Aí ninguém vai precisar ter que ficar lutando aqui para arrancar raiz, porque existe um filho apaixonado que quer corresponder a isso por gratidão, por entender o que foi feito por ele. Amém?